Eu permito que vocês saiam. Eu permito que vocês saiam. Tiger, Mr. Cínico, yeah. Conexão Zona Norte, Zona Oeste. Então, 2009, assim que é. Vamos nessa. A favela não veio pra perder, entendeu? Bora. Bora. Bora. Bora. Bora. Bora. Bora. Então, toma! Vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa. Eu permito. Vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa. Vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa. Eu permito. Vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa. Chegou, mas já chega em passa. Terça negra, bigode eu na praça. Pode ser vinho, cerveja ou cachaça. Ou até mesmo na massa, lavra. Tá aqui seu cuzão, seu otário. Pilantrão, mercenário, salafário. Pois pra mim você não passa de um grande fudido. Quem fala isso é o Mr. Cínico. Tem proceder, você sabe como é que é. Tem que ser homem pra galera, bota fé. Tá vacilando muito aqui no mundão. Lá vem ele com bico e o pulmão. Vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa. Vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa. Mais uma vez com a mesma conversa. Aperto de mão, abraço, promessa. Sempre, sempre nessa mesma sugesta. Compra do seu voto, você vê de festa. Corta essa mão político, não presta. O discurso é bonito, mas a prática é só brecha. Pega a flecha, aponta na testa. Cobra desse cara o que ele disse na palestra. Vamos, vamos nessa, confio em você. Vamos tirar esse primeiro do poder. E acabar de uma vez com toda essa raça. Mão político, vai pra casa, vaza. Vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa. Vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa. Festa à noite, saindo pro baile. De calça afogada, camisa estralagem. Grupo por style, gigado, picado. Felipe Camarão, no centro da cidade. A noite prometia, hora de delícia. Até o baculejo, levado da polícia. De onde vem, pra onde vão, cadê o baseado? Todo mundo limpo, nada encontrado. Já tava na mente, então segue bem frente. Até o baile, onde o clima tava quente. Aí polícia, vê se não me atrasa. Volta pro quartel, vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa. Vai pra casa. Vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa. Foi aceso, a vida dinamite, fechou o tempo pra você, agora é triste. Você insiste em fuleirar em todas as áreas de Recife. Vixe, vixe, onde chega, prega a desunião. Joga do irmão contra o irmão. Chega às vezes até ser a frente mal criada. Mas dito da favela, isso não vale de nada. Não sou da playboyzada, não sou da sua raba. Pra mim você é fraca, não passa de uma vaca. Eita nega safada, quem sai da quebrada? Alô, peito aí, pilantra. Vaza, vaza, vaza, vai pra casa, casa. Vaza, vaza, vai pra casa.